Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Internet. Hoje estamos aí para hoje com 10 minutos de atraso, mas cá estamos então para mais um Musicália. Musicália que hoje a gente vai trazer 6 temas de artistas que são até conhecidos, mas cujas músicas ou interpretações e versões, essas é que nem por isso. Por exemplo, começamos com uma música que... Bem, aqui em Portugal ela não vingou muito, não. Lá fora vingou bastante, mas aqui em Portugal não. É uma versão remix de Desert Rose, música de Sting. Ele que teve aqui uma colaboração vinda das Arábias, mais precisamente Sheb Mami, e ficou aqui uma versão remix de Desert Rose muito à frente. Ora, vamos então ouvir essa emissão, essa versão aliás, e logo depois vamos ficar nesta emissão com a voz de Nelly Furtado, que nos traz uma versão acústica do seu I'm Like a Bird, o primeiro sucesso desta luso-canadiana. Pois muito bem, é então assim que damos início a mais um Musicália, emissão número 129, para a noite de quinta-feira, 9 de dezembro de 2010. Agora, depois de Nelly Furtado, nesta sua versão acústica, vamos agora ficar com duas músicas bem, bem, bem diferentes. Uma delas é uma moderníssima música, com meninas novas, cheias de energia. A outra é com uma pessoa muito consagrada e que nos deixou uma grande herança musical. O primeiro tema que vamos ouvir é das Non-Stop e chama-se... Miss Bean, é uma... A música é ao limite eu vou, mas aqui numa versão bem diferente. Vamos logo para chegar com uma música de, também de 1960. Acontece que I'm Sorry ficou mais popularizada por Kylie Minogue. Mas a verdade é que a intérprete original é mesmo Brenda Lee. É com ela que vamos seguir. nesta emissão. Sonhar. Oh, yeah. Ora, pois, muito bem. Chegamos então ao final de mais um Musicália. Hoje com um atraso de 10 minutos, mas já está tudo recomposto. Pois, muito bem. Ora, então vamos ficar agora com dois temas para fechar esta emissão. O primeiro é do ano de 1960 e chama-se Puppy Love. O original, ou melhor, a música que mais divulgada... Esta música ficou mais divulgada pelo Donny Osmond, mas a verdade é que foi o Paul Anka o primeiro a interpretá-la, pelo menos o primeiro do qual temos conhecimento. Puppy Love é então a música que vamos ouvir logo. Depois vamos chegar com uma música que não sei se chegou alguma vez a ser lançada ou não, mas creio que não. Hot Street é uma música retirada de uma fita cassete de estúdio de Michael Jackson. Este rei da pop deixa-nos grandes heranças. Uma delas, esta Hot Street. É com ela que fechamos a edição de Musicalia de hoje. Amanhã estou de volta às 8h30 da noite para darmos um pezinho de dança com músicas dos anos 90. Fique bem, um forte abraço e até amanhã. Já segui Firmino Pereira para mais um Beat Sounds. And they called it puppy love. Oh, I guess they'll never know how a young heart really feels and why I love her so. And they called it puppy love, just because we're 17. Tell them all it, please tell them it isn't fair to take away my only dream. I cry tears for you, my tears are all in vain. I hope and I pray that maybe someday you'll be back, in my arms once again. Help me, please. Up above, how can I, oh, how can I tell them this is not a puppy love? Someone help me, help me, help me, please. Is the answer up above? How can I ever tell them this is not a puppy love?